Mega Robson Digital. Aparelhagem que inova e cria tendências. As cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete. Novo Mega Robson Digital. A aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Dá-lhe, meu hobby! DJ Sousa. DJ Jefferson. DJ Morreu Produções. As cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete.